Que benção as ondas que rolam no mar. Que benção as flores brotando nos campos. Mas a maior benção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus. Que benção, Jesus, que benção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus. Que benção, Jesus, que benção, meu Deus. Que benção as aves que cantam e encantam. Que benção crianças em simples brincar. Que benção rebanhos pastando entre os rios. Mas a maior benção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus. Que benção, Jesus, que benção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus. Que benção, Jesus, que benção, meu Deus. Que benção, amigos que a mim procuram. Que benção a pátria a qual posso amar. Que benção família, saúde e fartura. Mas a maior